Senhor Jesus disse que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ele veio para Israel e Israel não o recebeu. Então o Senhor foi para os não judeus, para os gentios. E a grande maioria dos gentios também não o receberam. Mas aqui estão os que receberam o Evangelho, receberam Jesus. Obrigado, Senhor. O Senhor um dia nos abriu os olhos e abriu o coração nosso para entender o que estava no teu coração. Que o Senhor ama sem nenhuma barreira, sem limites. O Senhor ama e nós enxergamos isso na cruz. O Senhor mesmo disse que os teus discípulos seriam conhecidos pelo amor. Este é o sinal maior, Pai. Nos ajuda, Senhor. Ao teu amor está fervendo dentro de nós, para contigo e para com todas as tuas criaturas. Fala conosco agora, Senhor, eu te peço. Fala conosco e leva-nos para uma altura maior na nossa vida de fé, para uma altura maior nos nossos relacionamentos. Leva-nos, ó Deus. Queremos te honrar, em nome de Jesus. Amém, Pai. E amém. Vamos sentar, irmãos. Aleluia. E eu já te convido de imediato a abrir a palavra de Deus lá em Lucas capítulo 10. Veja. O Espírito Santo levou o médico Lucas a deixar esta palavra registrada aqui. E nós vamos ler nessa noite. Veja aí 10:25 de Lucas, tem algo grandioso da parte do Senhor. Diz ali, e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e lhe disse, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de terem roubado tudo, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele caminho e, vendo, passou de largo ou passou para o outro lado da estrada. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo, atravessou a rua. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando, pensou-lhe ou atou-lhe as feridas, os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma estrebaria, hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro dizendo, cuida deste homem. E se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, Jesus, vai e procede tu de igual modo. Amém, irmãos? É uma palavra, acho que da maioria de nós, conhecida. E a grande pergunta que era feita aqui era sobre a vida eterna. E esse homem, então, ele sabia os mandamentos. Ele sabia que todo o Antigo Testamento se resumia a 2 mandamentos. E podemos dizer, todo o Novo Testamento se resume há 2 mandamentos, não mudou nada. Mas quando eles tocaram no assunto de quem é o meu próximo, ama o Senhor, e depois o 2º mandamento, ama o teu próximo da mesma maneira que amas a ti. E aí o homem pergunta a Jesus, quem é o meu próximo? Nos dias de Jesus, nas sinagogas, que eram as casas de oração, eles diziam todos os dias, e amaldiçoavam toda aquela pessoa que não era judia. Portanto, se nós vivêssemos nos dias de Jesus, eles estavam fazendo orações nas sinagogas, aquele povo do Antigo Testamento, amaldiçoando todos os não-judeus. Dá para entender o pano de fundo dessa história? Ninguém prestava, somente eles. E Jesus era também dentre os judeus, mas um homem que entendeu quem era Deus. Essa era a pergunta que o Jesus lá do céu, da casa do julgamento, fazia. Vocês sabem quem é Deus? Quem assistiu o teatro sabe o que eu estou falando. Pois essas pessoas eram totalmente bitoladas. Só cumpriam leis, leis, leis. Tinha lei para tudo. Até discutiam se o ovo que a galinha colocou no sábado podia se comer ou não. Porque afinal, a galinha fez um grande esforço. Isso parece piada, mas era verdade. Se discutia se um animal caísse num buraco, vamos salvá-lo ou não? Se discutia se uma pessoa está doente, se pode ser curada no sábado ou não? Se discutia se é possível caminhar mais de 1000 passos no sábado, por exemplo. Vocês lembram o versículo que nós abrimos o culto? Misericórdia quero, e não holocaustos. Quero conhecimento de Deus e não sacrifícios. O que Deus quer é um relacionamento com Ele que se torna realidade nos relacionamentos nossos. Você já viu alguém dizer, eu estou bem com Deus. Ah, a presença de Deus é maravilhosa nos nossos cultos. Eu saio daqui feliz da vida e chego em casa brigando. Não, não, não, não. Fez um sacrifício aqui, um sacrifício de louvor. Mas não levou para a vida prática. O que ele se relacionou com Deus aqui dentro, tem que estar dentro da tua casa. Tem que estar lá na rua amanhã, segunda-feira, no teu trabalho. Tudo que você aprende de Deus, precisa acontecer em todos os teus relacionamentos. A começar dentro de casa, a começar com os irmãos da igreja, a começar com amanhã com o patrão, com empregados. Os nossos relacionamentos têm que ser inundados da presença de Deus, do conhecimento de Deus. Alguém de vocês poderia chegar aqui, pastor, eu quero dar um carro novo para essa igreja. E aí você sai lá fora e continua a sua vida, se fosse errada, continua errada igualzinho. Sabe o que Deus ia dizer? Não valeu nada, não adianta nada, porque a palavra de Deus diz, sacrifícios são em segundo lugar, primeiro é misericórdia com as pessoas, primeiro é relacionamento, é mostrar a Deus, da maneira que Deus nos trata, nós tratamos os outros, é isso. O homem perguntava, quem é o meu próximo? E aí Jesus conta essa história de um homem que ia pelo jeito num burrinho, ou num camelo, mas provavelmente num burrinho. Um sacerdote que ministrava no templo, seria hoje o pastor. Pastor de carro. E aí tem alguém caído ali no caminho, ele vê, ah, lá tem alguém caminho, pega outra rua, desvia. Vinha um ministro de louvor, um levita, igualmente a mesma coisa, viu que ali tinha alguma coisa, um necessitado, desvia para o outro lado, diz aqui, passou de largo, isso significa, foi para o outro lado da rua. Mudou de estrada para não socorrer um necessitado. E vinha um indivíduo samaritano. O que tinha de pior. Entenda o que eu vou falar. O que tinha de pior. Na cabeça do sacerdote e do levita, em termos raciais, era o samaritano. Os samaritanos se desviaram de Deus outrora, eles eram judeus também. era desviado. Saiu dos caminhos do Senhor, era um povo que ficou mestiço, se misturou com muitas outras raças, assumiu outros credos religiosos, era o que tinha de ruim na cabeça do sacerdote. Pois aqui diz que esse samaritano passou a primeira palavrinha-chave, perto. Quem ama a Deus passa perto dos necessitados. Igreja, irmãos, irmãs, quem ama a Deus não muda de lado de rua, não foge do prestar o socorro. Isso pode ser em assuntos espirituais, pode ser em assuntos materiais, tudo que eu estou colocando aqui, tudo estou chamando de socorro. Pois esse samaritano passou perto, vendo, deu alguma coisa tremenda no coração desse homem. Diz que ele ficou cheio de compaixão, ele não conseguiu dar um passo mais em direção a seguir o seu caminho. Ele interrompeu sua viagem. Esse homem chegou perto, viu que aquele homem que havia sido assaltado, não perguntou por que foi assaltado, por que foi fazer esse caminho que todo mundo sabia naqueles dias que era um caminho perigoso de fazer sozinho. Até chamavam esses 27 quilômetros de Jerusalém a Jericó, chamavam de caminho vermelho ou caminho de sangue. Sabe por quê? Porque ali era um lugar onde os assaltantes matavam as suas vítimas, saqueavam, era o caminho de sangue. Esse samaritano podia dizer, mas por que esse homem foi vir sozinho por aqui? Sabendo que é caminho perigoso. Ah, se vira também. Não. Ele amarrou as feridas do doente, colocou óleo, colocou vinho, o óleo para aliviar a dor, o vinho para desinfectar. Mas eu não sei se você lembra, tem algo mais profundo aqui ainda. No Antigo Testamento tinha duas ofertas líquidas que se fazia para Deus. Normalmente se faziam ofertas de um boi, uma ovelha, mas tinha duas ofertas de líquidos. E era exatamente vinho e óleo. Se oferecia na adoração a Deus. Estão entendendo, irmãos, o que Jesus quer dizer? Essa parábola não deixa de ser uma tremenda crítica à falsa religiosidade. Captaram? E quem é o verdadeiro adorador? Porque os dois primeiros, o sacerdote e o levita, eram homens do templo. Eram os oficiais da religião. E Jesus está dizendo agora, o verdadeiro adorador é esse homem aí, que vocês desprezam. Que vocês acham que é um lixo de gente. Esse homem está derramando a verdadeira oferta líquida. Chamava oferta de libação. Esse homem está derramando o azeite. Isso aí é o que Deus aceita. É isso aí que soa aos ouvidos de Deus e cheira às narinas de Deus. Agradável. Esse homem está fazendo um sacrifício. Eu estou no versículo 34. Esse versículo 34 tem muita coisa dentro dele. Amarrou as feridas, aplicou o óleo e vinho. Agora uma coisa mais profunda. Esse homem não para de fazer o bem. Colocou-o onde? Sobre o seu próprio animal. Esse samaritano era um homem rico. E ele vinha levando mercadorias. Estava andando nessa estrada com mercadorias. Com muitos animais de carga. Ele não colocou o que havia sido assaltado num animal qualquer. Ele colocou, a Bíblia diz, no seu próprio animal. Ele desceu do animal. E colocou o homem assaltado sobre o seu próprio animal. Até hoje, lá no Oriente, bem nessas regiões desérticas, os mais ricos têm o seu camelo. E o empregado, o servo, caminha a pé do lado. Ou atrás, alguns empregados vêm em fila atrás. E eu li uma história de um homem, de um inglês, que viveu muitos e muitos anos, um pesquisador cristão dessas questões todas bíblicas. E ele tinha o seu camelo. E muitas pessoas então trabalhavam para ele, tipo assim, em escavações de ruínas, para descobrir antigas cidades, vestígios de histórias bíblicas. E um dia ele disse para um dos seus servos: sobe no meu camelo e anda um pouco. Não, eu sou servo. Eu não posso subir no camelo do Senhor. Eu sei o meu lugar. Essa honra não me cabe. Essa honra é do Senhor. Não do Senhor Deus, do dono do camelo. Até hoje esse sentimento é forte. Agora, 2000 anos atrás, esse homem coloca, não é nem servo dele. Não é empregado. É um homem caído, assaltado, coloca sobre o seu animal. Esse homem quebrou todos os protocolos, todos os costumes da cultura. O amor vai além das leis. Aliás, o apóstolo Paulo diz que contra o amor não há lei. Tem lei para fazer contra fazer o bem? Pelo contrário, as leis estão forçando as pessoas a fazerem o bem. Mas não se faz o bem por leis. Se faz o bem quando Deus habita aqui dentro. É assim, irmãos. Amém? Pois esse homem coloca sobre o seu animal e ele vai adiante. Esse homem chega na hospedaria, chega no hotel. Lá no hotel o homem tratou do assaltado. De novo, já tinha tratado o primeiro socorro no caminho. Agora dá um socorro melhor. Esse homem não vai parar de fazer o bem. Eu já esqueci do levita e do sacerdote. Não vale a pena nem falar da atitude deles. Mas esse homem não vai parar de fazer o bem. Não, não vai. Ele manda o homem da hospedaria, ele paga o custo inicial e diz para o dono do hotel: cuida desse homem. E o que ele gastar mais, eu te pago. Naquela hora que pôs em cima do seu camelo, do seu cavalo, do seu jumento, o homem bom desceu da honra. Estar a cavalo ou de camelo era honra. Ele desce da honra e caminha do lado. E bota o doente em cima do cavalo. Você lembra de alguém que desceu da honra? Lembra de alguém que deixou a glória? Estão entendendo quem é este samaritano? Um dia os judeus, para ofender Jesus, Jesus era judeu, puro judeu, sangue. Lá em João 8, eles disseram, para ofender o Senhor: tu és samaritano. Tu é impuro. Tu é um mestiço. Tu é um herege religioso, um desviado. Isso foi para acusar Jesus. E agora o Senhor está falando dele. Quer conhecer Deus? Olha para a atitude desse homem. Quem pagou a conta do assaltado, do ferido, do humilhado lá no caminho? Quem pagou a conta dele? Diz aqui na Bíblia. O samaritano pagou a conta. Quem pagou a tua conta? Não é esse samaritano que estamos falando aqui? Pagou a conta. E por último eu quero falar, o que o samaritano disse para o dono do hotel: cuida deste homem. Quando as pessoas se convertem, estamos agora, hoje, acabando um grande evangelismo, o Casa do Julgamento. 250 pessoas tomaram a decisão por Jesus. Elas entenderam que o samaritano, o homem da cruz, pagou a conta. Elas entenderam que o Senhor desceu da glória, desceu da honra. E sabe o que o Senhor está dizendo para nós hoje à noite? Cuidem desses homens e dessas mulheres que deram um passo de fé. Eles estavam assaltados, humilhados, caídos. E ouviram o Evangelho intensamente uma semana aqui. E eu quero convidar todos aqui da igreja a nos ajudar a procurar e cuidar desses que fizeram uma decisão. Quero convidar vocês. Não tenho como procurar 250 sozinho. Nós vamos trabalhar para isso e dar dicas para fazermos esse socorro. Cuida deste homem. Que coisa linda. Eu sublinhei aqui na minha Bíblia. Cuida deste homem. Você veio aqui no culto hoje à noite. E eu estou falando de cuidar de outros. Estou falando para levar o evangelho para outros. Mas pode ser que alguns chegaram aqui e disse: pastor, que alguém nessa igreja cuide de mim, porque eu estou precisando de ajuda. Nós queremos te oferecer isso também. Pastor, eu sou um desses caídos na beira do caminho. Eu fui assaltado na vida. Não estou bem. Muita gente já passou por mim, ou eu já passei por muita gente. Talvez até alguém quis me ajudar e eu, no meu orgulho, não aceitei. Ou outros, nos seus orgulhos, não pararam para mim. Nas suas concepções religiosas, não enxergaram o meu coração. E você chegou aqui. E quem precisa de hospedaria é você. Você sabe que a igreja, nesse contexto que eu estou falando, ela faz o papel de hospedaria. Um pouco hospital também, porque essa hospedaria que o homem samaritano entregou ao outro, era também um mini hospital. E você chegou e disse: pastor, essa parte da Bíblia fala comigo. Se essa parte da Bíblia fala contigo, primeiro eu falei de nós socorrer quem está no nosso caminho. Seja esses dessa semana de evangelismo, seja outros que você conhece fora daqui. E agora, por último, estou falando se você mesmo precisa de socorro. E se você precisa de socorro, nós, dessa igreja, queremos fazer o papel de samaritano para ti. Atar tuas feridas para não sangrar mais. Derramar óleo para parar a dor. Às vezes são dores de alma. Nós queremos derramar o vinho para tirar a infecção. Nós queremos descer da honra. Às vezes a gente está aqui cheirosinho, bonitinho, arrumadinho. Um carro bom lá fora. E aparece uma pessoa, seja irmão ou ainda não, todo sujo, mulambento. E de repente a gente começa a dar um passinho para trás, desvia para o corredor de lá, para o corredor de cá. Outro dia eu achei legal, chegou um homem, não sei se ele está aqui hoje, mas ele vem de muitos problemas. Problemas de todo tipo, familiar, judicial. Problema também na área de tóxico. Tudo que dá para falar de problema está num só homem. ele vinha passando ali assim. E ele me perguntou: pastor, eu sou digno de te dar um abraço? Claro que é. Eu estava arrumadinho como estou agora. Não podemos olhar para a cor, para a sujeira, para a história passada, se nós quisermos ajudar os pecadores. Nós vamos ter que descer da nossa honra, como o Senhor. Nós vamos ter que descer da honra. Às vezes é descer do carro, sabiam? Abrir a porta da nossa casa. Muitas vezes está limpinha a nossa casa, deu trabalho. Chega alguém em dia de chuva lá, suja tudo. Amém, é para o reino de Deus, entra assim mesmo. Quando a tua vida, a tua casa, teu carro, está tudo para servir a Deus. As outras coisas são secundárias, o reino de Deus é o primeiro. Coloque os pecadores no lugar deles. Sabe onde é o lugar deles? Em cima das nossas coisas. Em cima dos nossos camelos. Em cima dos nossos jumentos. Eles estão feridos. Eles precisam de ajuda. Ali é o lugar do pecador. Não é crítica, não é culpá-los. Eles já estão cheios de culpa. Eles já estão cheios de críticas. Claro, nós queremos que eles venham para ser transformados. Porque não adianta recolhê-los e deixá-los sangrando, se esvaindo em sangue. Não adianta só, tá, nós vamos aliviar a tua dor, mas a infecção, o pecado continua. Não, tem que sair a infecção também. Nós vamos te ajudar. Mas nós vamos abrir nosso coração, nossos bens, vamos abrir e vamos até pagar a hospedaria para ti. Vai vir um tempo, escute o que eu estou dizendo para vocês, que as igrejas vão receber muitos e muitos pecadores. Gente que não tem nada para dar, porque esse assaltado aqui não tinha nada para dar. E muitas igrejas de Deus vão fazer esse papel verdadeiro de Jesus. Esse homem aqui já tinha sido assaltado uma vez. Estão entendendo, irmãos, o que eu estou falando? Eles não podiam passar pelo segundo assalto. E numa determinada feita, Jesus falou que a casa do pai tinha sido transformada em covil de assaltantes. Eu tenho orado a Deus para essa igreja aqui ser conhecida no mundo inteiro. No mundo inteiro. E eu peço que ajudem-nos a orar. Mas para ser conhecido como uma igreja aberta, uma igreja que ama, uma igreja que leva as pessoas a se transformarem também. Uma igreja que não olha para o seu bolso em primeiro lugar, mas que olha para o seu coração, que às vezes vem ferido, quebrado. E nós, com alegria, vamos te socorrer. Se Deus está falando contigo, você de repente é um cristão e tudo está esquematizado na sua cabeça, deixa Deus bagunçar tudo. É a santa bagunça. Deixa Deus mudar tuas concepções. O amor sempre vai estar acima das regras. Não estou pregando quebra de regras por quebrá-las, não. Amor acima de tudo. É difícil, porque todos nós temos caixinhas e gavetinhas prontas na mente. Os religiosos do tempo de Jesus também tinham as gavetinhas, tudo. Mas nós temos que dizer: Senhor, renova a minha mente. Continuamente. E você que chegou, e você chegou num bom hotel. 6 estrelas. Igreja Seis Estrelas. O que você acha? Pegando o padrão aí de fora, os cinco estrelas é o padrão, praticamente o top. Você concorda que a nossa igreja é uma igreja boa? É isso, irmãos. Sabe por quê? Por causa daquilo que Deus está fazendo em nós. Nós ainda todos temos muitas coisas para crescer e aprender, mas Deus está fazendo. Deixe Deus fazer. Vamos ficar de pé. Aleluia, Pai. Aleluia, Deus. Você que precisa de ajuda hoje. Eu não quero só fazer uma oração por ti. A oração é um primeiro passo. Mas nós queremos ir adiante. A misericórdia precisa se tornar em atos. A compaixão do coração precisa virar algo concreto. Se você precisa de um socorro, qualquer área da sua vida, não precisa nem vir aqui à frente. Só me faz um sinal com a sua mão e fique com a sua mão um pouquinho de pé, por favor. Se você precisa de um socorro em qualquer área da sua vida. Eu peço aqui os irmãos, Tânia aí do teu lado. Os irmãos mais próximos, cheguem perto, olhem para trás, olhem em volta. Os irmãos que estão já bem envolvidos na obra do Senhor aqui. Olhem na volta, quem levantou a mão e precisa de um socorro. Chegue perto. Chegue perto, circulem, irmãos. Podem circular agora. Se mais pessoas, se não tem alguém, levantou a mão perto de ti, você já conhece a Jesus, chegue perto. Lá em cima, a mesma coisa, cheguem perto, irmãos. Vamos chegar perto, orem com eles um pouquinho. Dê um abraço. E eu quero te pedir uma coisa mais do que orar e um abraço. Se a pessoa quer um contato maior, uma visita, podem agendar entre vocês agora mesmo. Pode marcar. Eu queria que você fosse na minha casa, eu posso ir na tua. Agendem. Para começar um relacionamento que vai além do momento aqui do culto, que vai para as nossas casas. Lá em cima, cheguem perto, irmãos. Quem precisa de um socorro? Os samaritanos estão circulando aí, irmãos, agora. Que vão prestar socorro uns aos outros. Mais alguém, se você quer fazer um sinalzinho, pastor, manda alguém aqui perto de mim. Lá em cima tem uma senhora. Faz favor, cheguem lá. Tábita, vai lá. Lá no fundo, faz favor. Lá. Sobe o corredor ali. Isso, ela vai junto. Annelise, vai junto lá. Tem mais ali, ajude. Cheguem pertinho. Aqui tem uma senhora. Vera, faz favor. Já foram agora, já foram. Mais alguém aqui? Faz favor, Tânia. Andréia, ali ó, senhora de casaco rosa. Converse um pouquinho. Faz tão bem um sorriso também, não faz? Uma pequena ajuda é o início de uma grande ajuda. Podem circular, se alguém... Pastor, eu preciso ajuda hoje. Vamos além da adoração de culto, vamos para a adoração prática. Se alguém mais fez um sinal e eu não vi, pode repetir o sinal. Isto, irmãos, isto. O Senhor não mediu nenhum esforço para nos amar. E o culto, para ser verdadeiro, ele precisa ser do coração e o culto das mãos, o culto do socorro. Esse homem não para de fazer o bem, assim é o nosso Senhor Jesus. E a igreja é a mesma coisa, não pode parar de fazer o bem. Nós temos fome de fazer o bem, irmãos. ver as pessoas socorridas.